Quando a vida perde o peso vem, parece que não dá pra ir mais além. Mas dentro de você existe um poder que só desperta quando decide vencer. Não é o fim, é só um desafio. Tempestade não apaga o brilho. O primeiro passo é acreditar que a força já está no seu lugar. Nas adversidades, olha pra dentro e vê. Você que te faz evoluir. E quando olhar pra trás, vai perceber que as cicatrizes são marcas de crescer. Não é o fim, é só um desafio. Tempestade não apaga o brilho. O primeiro passo é acreditar que a força já está no seu lugar. Nas adversidades, olha pra dentro e vê. Quem não para, um dia alcança o sonho que parecia só esperança.